Queris, gente nossa, informa a hora certa. Olha a hora da Guararema, 4 horas 27 minutos. Boa tarde. Quentíssimas de verão do Queris. Ofertas especiais com entrega grátis em todo o litoral catarinense. Guarda-roupa 3 portas em padrão cerejeira, 13.900 à vista. E cama de casal com baú em padrão cerejeira, 6.900 à vista. Ou pelo crediário em até 5 pagamentos. Neste verão, tá com Queris, tá com tudo. Ponto 111 Center Modas, Felipe Simit 111, informa a emissora que você ouve. Guararema, ZYJ 816, 1230, São José, Grande Florianópolis, fazendo amigos através do rádio. RCE, a rede de Santa Catarina. Ponto 111 Center Modas, é a nova feira da moda no centro de Florianópolis. Vá conferir, várias fábricas vendendo seu produto direto ao público. Confecções masculina, feminina e infantil, tudo a preço de fábrica. Ponto 111 Center Modas, Rua Felipe Schmidt 111, em frente à Boate Chandon. Atenção, Iguaçu e Redondeza, o Ferro Velho do Juca vai inaugurar na próxima segunda-feira sua Autopeças. É isso mesmo, uma nova loja em Iguaçu. E quem ganha é você. Olha só as ofertas de inauguração. Jogo de vela recondicionada de 1.000 por 600, óleo de freio de 800 por 500, alto-falante de 280 por 1.650, pastilhas de freio do Volks de 1.200 por 1.000, paralamas de Fusca a partir de 1.500. Não percam essa promoção, é só na semana de inauguração ou enquanto durar o estoque. Ferro Velho do Juca, Trevo Rio Caveiras, fone 43 12 76. Seguindo, agora 4 horas e mais 30 minutos, ou 4 e meia. É a hora da Guararema e tem gente na linha. Alô? Oi. Oi, quem fala? É a Jéssica. Como? Jéssica. Jéssica, fala de onde, Jéssica? Tem. Quer brincar comigo, Jéssica? Uhum. Valendo um LP, me dá 3 dezenas, é o Roda Roleta. É, 20. É 30. E 60, para não cair. Vamos ver. Cinquenta e um. Não deu, Jéssica. Não deu. E a música vai para quem, querida? Vai pro Felipe. Pro Felipe. Pra Sandra. Sim. E para todos vocês da Guararema. Tá bom, aqui a gente agradece, tá? Uhum. Tchau. Tchau. Pois é, eu tinha marcado o nome de alguém aqui que tinha me pedido uma música, agora eu não sei onde é que tá, rapaz. Alguém tinha me pedido aqui. Ah, é a Rosa da Beira Mar. Isso, a Rosa da Beira Mar pediu uma música oferecendo pra gente aqui. E eu quero mandar um beijo bem grande então pra Rosa da Beira Mar e agradecer o carinho. Vamos aí com o Beto Barbosa, Preta. Olha a hora da Guararema, 29 para as 5. Boa tarde. Fala pra mim, fala o que você sente por mim, oi, oi, oi, oi. bateu legal, bateu forte a capoeira. Brincou, virou, varreu minha cabeça. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Brincou, virou, varreu minha cabeça. Ô preta, preta, fala pra mim, para com o meu desondar. Falo que você sente por mim. Guararema e a hora certa, faltam 26 minutos para as 5 horas. Bienvenidos, hermanos de todas as partes. Nuestra saudación con mucho cariño a todos los turistas que escuchan siempre esta emisora. La Guararema está siempre a su lado. Guararema, menina, quando vejo você, um pensamento vai mais longe. Então eu não consigo entender por que você se esconde. É isso aí, vamos embora, alegria não para na Guararema. E hoje deu na cabeça 8.583, hein? Pensei que ia dar elefante, mas não deu, deu touro. Com 8.583, se você faturou, parabéns para você. Se não faturou, dançou. Vamos lá que tem gente na linha. Alô? Oi. Oi, quem fala? Maurício. Maurício, fala da onde, Maurício? Capoeiras. Capoeiras, 3 dezenas, Maurício. 23. 70. 70. 60. 60. E 92. Boa sorte. Setenta e sete. Não deu. E a música vai pra quem? Vai pra todo mundo Monte Verde, pra minha prima Morende, pra todos os ouvintes da Guararema e pra vocês da Guararema. Tá certo, um abraço grande. Tchau, Maurício. Tchau. Vamos lá, sucesso pintando Nil, o primeiro. 24 para as 5. Transformou o amor, nos sentimentos se manifestou. Guararema e a hora certa, faltam 20 para as 5. Se você procura uma casa especializada em peças de todas as marcas, acessórios em geral e toda a linha de tintas automotivas, pare de procurar. Vá direto a Jucemar Autopeças, que possui uma completa linha de tintas automotivas, peças e acessórios para seu automóvel pelo melhor preço da praça. Jucemar Autopeças, Rua Lauro Linhares, 215, Trindade, Florianópolis, fone 342780 ou 342223. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, sucessos da semana. Fala pra mim, fala o que você sente por mim. As músicas preferidas pelo público estão na Guararema. Morena bonita, me beija na boca, que louca, me deixa doidão. Diz que tá apaixonada por outro, me cita e me deixa na mão. Os discos mais vendidos, as músicas mais rodadas nas emissoras de rádio. Sucessos da semana, todos os domingos, 8h30 da manhã, na Guararema, para você cantar junto. Preferência Popular. Oferecimento Eletroserve, conserto de eletrodoméstico e agora também com conserto de lavadora e secadora. A felicidade está nessa terra. É isso aí, vamos embora então com muita felicidade, esperando que você esteja muito bem nesta tarde gostosa de sexta-feira, que a sua noite seja ótima e que o final de semana seja bem melhor que o outro que passou, né? Vamos lá então, que tem gente na linha. Alô? Oi. Oi, quem fala? É a Suzana. Suzana, tudo bem, querida? Tudo. E a Suzana fala de onde? Saco Grande. Saco Grande, um abração aí pro pessoal do Saco Grande. Obrigado. Ô, Suzana. Oi. Vamos tentar faturar um LP? Vamos. Então me dá 3 dezenas. 66. 66. 33. 33. 22. 22. Isso. Vamos ver. Vinte e quatro, falou 22, que peninha. Pois é. E a música vamos mandar pra quem? É, pra você. Obrigado. Bom, pra todo o pessoal da rádio. Certo, agradeço em nome da equipe. Isso, e pro pessoal da Rádio Cultura. Da Rádio Cultura? Certo, um abração lá pra nossa galera também da Rádio Cultura, né? Isso. Tá bom, então. E pras minhas aqui, tá? Tá bom, um abração pra todos. Eu posso falar fora do ar? Fora do ar? Isso. Pode. Então tá. Agora faltam 17 minutos para as 5 horas. O sucesso é de Leandro e Leonardo. Você ainda vai voltar. Solidão. ainda você vai voltar. Guararema, faltam agora 13 minutos e meio para as 5 horas. Atenção de Iguaçu e Redondeza, o Ferro Velho do Juca vai inaugurar na próxima segunda-feira sua Autopeças. É isso mesmo, uma nova loja em Iguaçu. E quem ganha é você. Olha só as ofertas de inauguração. Jogo de vela recondicionada de 1.000 por 600, óleo de freio de 800 por 500, alto-falante de 280 por 1.650, pastilhas de freio do Volks de 1.200 por 1.000, paralamas de Fusca a partir de 1.500. Não percam essa promoção, é só na semana de inauguração ou enquanto durar o estoque. Ferro Velho do Juca, Trevo Rio Caveiras, fone 43-12-76. A partir de agora, seu coração vai bater duas vezes mais forte. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, vida barro pouco a pouco na magia da canção. João Mineiro e Marciano, emoções em dose dupla, em discos, fitas e CDs, agora com qualidade Poligrama. Resultado da loteria é na Guararema. Confira o bicho que deu às 2h30 da tarde e às 18h30. Loto, nas segundas e quintas, às 9h30 da manhã. Sena, segundas pela manhã. Oferecimento, Banca Que Sorte. Fone, 462224. Se a loteria correu, a Guararema deu. Seguindo pela Guararema e mandando um alusão agora para a Janete em Forquilinhas, a Eliane no loteamento Dona Délia, alô Inês da Fazenda Santo Antônio e toda a família, alô Estela na Universidade, alô Osni e Raulino em Campinas, alô Rafaela no Centro, Antônia no Monte Cristo, alô Cristina na Agronômica, Vanderlei em Coqueiros, Tina na Agronômica. Gente que se liga na gente, o sucesso nada, tem gente na linha primeiro, alô? Alô? Caiu a ligação? Caiu a ligação. Vamos lá então, o telefone volta pro gancho, enquanto a gente vai de Luan e Vanessa, Cenas de Ciúme. Olha a hora da Guararema, 11 para as 5. Cenas de Ciúme. Thank you. Acerte com a Guararema. Faltam 6 minutos para as 5 horas. Preferência Popular. Oferecimento Eletroserve, conserto de eletrodoméstico e agora também com conserto de lavadora e secadora. Agora o conserto de sua lavadora ou secadora de roupas não é mais problema. Chame a Eletroserve, especializada em consertos ou reforma de máquinas de lavar roupas, louças e secadoras das marcas Brastemp, Lavinia, Westerhouse, Enxuta, Miller, etc. Com atendimento a domicílio. Eletroserve, chamou, chegou. Leoberto Leal, fone 460996 ou 461718, Barreiros. Filiais, pela Mar José da Silva Cobrasol e Rua Humaitá Estreito, ao lado do estádio do Figueirense. Mas como eu gosto da Guararema, eu ouço essa rádio de manhã à noite. Dou meu maior apoio. Guararema. Quem tem seu amor não dorme. É isso aí, vamos embora, dá tempo de tocar música ainda, sim, Serginho. Vamos lá então, que tem gente na linha. Alô? Alô. Oi, quem fala? Patrícia. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Tudo. A menina do lustre? Pois é. É, tem que casar a Patrícia para usar esse lustre, né? Na sala, é claro. Patrícia ganhou um lustre bonito aqui da Guararema. Ô, Patrícia. Oi. Ô, Patrícia. Oi. Vamos então com 3 dezenas valendo um LP. 01. 36 e 95. Boa sorte. Tá bom. 41. Kipper e o Serginho Ri. O Serginho Ri, rapaz, sacana. E a música, Patrícia, qual é a música que você quer? É de Mar Santo. É gostoso de amar? É. Tá bom, manda pra quem? Pra pro Serginho. Sim. E pra vocês da Guararema. Tá bom, a gente aqui agradece em nome de Serginho, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Vamos lá, tocando sucesso pra você curtir agora, ó. Trem da Alegria, Lambada Danada. Tchau.